Fala aí, DJ Cleuci. Fala aí, Coraci. Fala aí, meu responsa. O tem chegou. Assumindo o comando do grande Passat Moral. Vai endoidar. O grande Passat Moral. É bagulho doido que fala, né? Esse Passat é bagulho doido, santo projeto. Dá-lhe, meu responsa. Detona, DJ Cleucinho. É o Cleucinho chegando na parada. E o Passat tá pegando a fuga. É pra cima, meu Passat. Pra começar, meu irmão. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Como é que é? Na humildade parei pra desenrolar. Tá fazendo o quê? Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima. Botando o fuzil H. Como é que é, vai, e no Passat é um 5-7. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Bora som do funk pra você. O Cleucinho vai chegando, meu irmão. Eu tô sabendo que ele veio aí. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aí, safada, também bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Eu vou falar pra tu, eu vou falar pra tu. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. E vai, puta que pariu, aonde já se viu, joga de o vizinho fofoqueiro aí. Quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. Olha o meu parceiro, Capitão Caverna, meu irmão. O Alan Souto já tá na área também, dando muita chamada. Alô, Alan, passateiro. Amanhã no teu setor, Alan, vai ser assim, meu irmão. Parado no bailão. No bailão. Ela culpou. Meu nosso grande Passat Moral tem chegando pra você, meu irmão. Hoje que lá o segundo no pontapé inicial. E claro, o bagulho já tá doido aqui na casa da cerveja. Hoje é muito show. Toma, vai. Toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma. Toma, toma, rajada. Agora toma. Alô, Lúcio, e o seu bandeiro, hein? Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não, não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, de ciclano mais ainda. São do projeto, alô, Messi, passa a visão, vai. Pro espelho é que é tchau. Pra inveja é tchau e já. Já fui, vai, vai. Pro espelho é que é tchau. Pra inveja é tchau, já fui. Olha meu parceiro, Capitão Nadão também já tá por aqui, meu irmão. Hoje ele tá dando a chamada, ele chegou pro Cleucinho e agora e falou: passa essa chave pra cá. Já é que eu vejo. E o vizinho assim. Fico o dia inteiro falando do quê? Da minha vida, criticando as minhas mãos. Você não, não tá me ajudando. Só se compara som do funk pra você. O Cleucinho vai chegando, acelerando. E acelera, acelera, acelera esse Passat Moral. E pra começar, vai de boca. Vai. aqui tá muito bom. Oh. E agora, bandida! Agora é contigo, tá? Agora tu junto. Tá, vai tá gostosinho, vai. Obrigado, meu parceiro Clay Evento, meu irmão. Tá. Você é meu parceiro Cabeção Evento também. Alô, Trindade! Tá muito bom. É assim! Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. É que ele terminou, foi Everton! Ele terminou e o bagulho tá doido, meu irmão. Porque hoje eu vou pro baile da gaiola. Com quem? Na intenção de ver Benedito Caramelo, tamo junto. Te vejo no baile, já chego salando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te faço. Pega a passadeira agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro calcinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. Olha o meu parceiro Caíso. Ele, companhia da primeira dama, Malu Erley. Essa aí é passateira. Alô, Carlinga, Dieguinho, da Alcada, galera do Búfalo do Marajó. Hoje vem o Dália chamar. Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. E o Dieguinho, como veio pra cá? Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu creio. Senta, senta. Eu quero uma periquita. Senta, senta, senta. Olha a droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eu nosso Passat atropelando tudo. Senta, senta, senta. E claro, a gente vai levando assim na pista do sucesso. Vamos mandar sintó. Não se apega. Agora toma. É coisa da vida. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. É, isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pi. Como é que é, vai, vai? Ela gosta dessa puta. O responsa. E liga tu. O responsa. É que... DJ Cleucinho. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar. Pra mim. Ela senta assim. Tava com ela pensando em você. E no Passat eu tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos caras. Eu duvido tu chegar pra ela e falar, ó. É, vai sentando sem compromisso. Eu só quero é dormir contigo. Não vem dando de maluco. É só o que, vai? É só um pente e rala. E rala, bozão! Vai mexer na bunda no ritmo do papá. Grande Passat Moral tem o número 10. Vai mexer na bunda, vai mexer, mexer na bunda, vai mexer, mexer na bunda no ritmo do papá. E o Passat tá mil grau, tá mil grau. E o Passat tá moral grau, já tá mil grau, pai. Tá mil grau, tá mil grau. E as periquitas, nós não vim doida quando vê os cara doido. Nós não vim doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Nós não vim doida quando vê os cara doido. Quando ela vê os cara doido, porque hoje vai ser. Vai ser assim, ó. Sou no projeto, meu parceiro Messi. Alô, Messi, passa a ter. Será que ele joga que nem o Messi mesmo, hein? Sou no projeto dele, a primeiríssima dama do ladinho. Essa tem moral, meu irmão. Essa tem moral. É a mamãe do ano, meu irmão. Cara, ei, passateiro! Você vem gostando que eu vou te sarrando. Você vem gostando que eu vou te sarrando. E o passateiro! Bagulho, bagulho doido. Ele é bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Enquanto doido, isso. Doido, doido. Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. Balançou. A brisa subiu pra mente. A garrafa caiu. 3, 2, 1, vai! DJ Cleucinho. A brisa subiu pra mente. E aí? Semana, curtir. Nosso passate vai chegando aqui na casa da cerveja. Obrigado a todas as pessoas, claro que já se fazem prazer, que vieram dar-lhe a chamada hoje. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente, enquanto menor embraça com a garrafa transparente. E bum, bum, balançou. A brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão. Bora detonando o mar. Já subiu pra mente. Bora começar, meu passagem. Do escurinho. One, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine. O grande aqui estamos em mais uma apresentação do Responsa. Responsa. Responsa. Para comandar o Passat Moral tem. Para comandar o Passat Moral tem. Moral tem. E quando ele chega, o bagulho endoida. O bagulho endoida. E doida! É porque é bagulho doido que fala, né? Yes. Então, manda ver, DJ Cleocinho. Opa! Dispara o play. Dispara o play e manda só as frenéticas. Quem é que gosta? Aquelas que os passateiros endoidam. Essa do projeto! E as passadeiras delícia. Eita, cardinha! Pegue a chave, porque a partida agora é com você. Hoje é rock doido! Dá-lhe a chavada, meu responsa. Dá-lhe a chavada, Diggy, que caiu o som. Hoje é muita chavada e o bagulho vai doidar, meu irmão. É o nosso Passat chegando. Hoje o bagulho vai doidar. Vai endoidar. Endoidar. Vai endoidar. Até porque... o som dos moleques doidos. Chegou. Júnior Calado Produções. Bora começar, meu pai. Explode o bagulho. Vai. E bora, bora, bora, bora, meu passado. E quem tá solteiro vai jogando a mão pra cima e bate na minha amiga. Só quem tá solteiro, só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima e dá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, pega a visão, vai. Pega a visão aí, moleque doido. Assim, moleque. Hoje é muita chavada, Dieguinho da Alcada. Eu tô dando a chavada. Tô dando a chavada, idade e a chavada. Tô dando a chavada, tô dando a chavada. O que tu tá fazendo, Craio, seu meu gerente? Tô dando a chavada. Hoje eles tão dando a chavada do ladinho da Carlinha. E a L passateira. E o Cleocinho vai botando na pressão. DJ vai botando na pressão. Alô, Ângelo, tamo junto. Bora, bora, bora, bater o xerigo, aê! Passate, as passateiras tão de boa, vem! Tu tá no passate, DJ Cleocinho tocando. Tu tá no passate, os passateiros endoidando. Tu tá no passate. Fala o Melreu! Sentando e rebola. Ei, tu tá no passate, vem! Tu tá no passate, sentando, sentando e rebola. Ei, tu tá no passate, ei, tu tá no passate, sentando. Olha o meu parceiro, o Maca Raifa! Vai descendo a danadinha. Tamo junto, garoto! Hoje ele tá dando chamada! Alô, Maca! Pega a chave, mete ficha. Pega a tua chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. E o Passat? Tá mil grau, tá mil grau. E o Passat, tá moral? Tá mil grau, vai. O Clarice, o Dieguinho da Al-Qaeda. a Karine e a Ellen na parada. Como é que veio pro Passat aí? Fez, foi no Passat. Ganhou muita moral. Levou CD ao vivo, tá boçal. Já tá boçal, tá boçal, tá boçal. Ele foi no Passat. Ganhou muita moral. Levou CD ao vivo, tem moral. Ele tem moral. Tem moral. Ele tem moral. Sou do projeto, ele tem. Ele tem moral. Junto com o Messi, ele tem. Ele tem moral. Ele tem moral. Ele tem moral. Moral, ele tem. Falou Bia, bora detonando. Hoje é rock doido. Moral, ele tem moral. O nome dela é MP. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no passado. E não é minha namorada, mas nem poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no passado. E a chamada que hoje é pipoco. Vai! Minha produção é contigo. E sai, sai, sai, sai, sai, sai na frente. O classinho tá tocando. É o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Joga a música, joga, joga, joga, joga. E doido. Caqueado no gigado, vai no caqueado, caqueado no gigado, vai no caqueado, dá-lhe a chamada, aê, meu irmão! Dali a chamada, pega a tua chave. A gente vai tocar no suma reduzido agora. Bora, bora detonando. Até porque aqui coração, meu irmão. Passate pra todo lado. Meu prazer muito imenso, meu irmão. E claro, a gente tá aqui do ladinho da galera do nosso som. Até porque é nosso som também, meu irmão. É tudo junto. Valeu, Júnior. É o Júnior do Caqueado na parada. Valeu, garoto. Alô, Maga Raifá! Bandido! É ele mesmo. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita. Olha o meu parceiro Tim Maia também, já dá pra ir. Alô, Tim Maia, tá chamada! Diga, sabe? Um beijo bom, o toque mais suave. E você? Você tem a chave. Cabeção, esse evento também já dá pra ir. Alô, Cabeção! Cadê o meu cordão, Cabeção? Bandido! Não vou deixar. E o quê? Grande Passat Moral Ten. Grande Passat Moral Ten. O som. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No o meu Passat. É o seu lugar. Grande Passat Moral Ten. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. O Clailson e o Dieguinho. Viviane Batidão. Alô, Caliga! É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho Isabelense. Alô, Clailson, eu te falei, Clailson. Alô, Clailson, eu te falei, Clailson. Alô, meu gerente, Clailson. Com amigos do rock. E o que? Amigos do rock. Amigos do rock. Amigos do rock. É, nós é bandido e nós não namora. Eu sou bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Isso, a bandida veio falar, foi. Sei que tu é bandida, vou te passar a visão. Depois deve se passar, te é cabeçada. Cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão. É cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão. Depois do rock doido é cabeçada de ladrão. É cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão. Olha o meu parceiro pira da Nike, meu irmão. Ladrão é cabeçada. O pira sabia pira que tu podia ser. Oi, você pode ser bandido. O traficante 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira. Explode tudo, maca. Explode o bagulho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade para de desenrolar. Vendendo maconha e cocaína bolada naquele clima. Vou tirar brava. Essa daqui é no tempo que o Maca, ele agora chegou pro Clancinho e falou mais ou menos assim, ó, meu irmão. Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Seu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. No tempo de moleque ele se lembrou do pira. Como é que era? Passa a visão aí. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. É rock doido! Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Você que botou ela na pré-check. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel. Hoje tu vai pegar novinho e que? Toma na pepeca, toma. Toma que toma, que toma, toma, toma, toma. Curta o Passat. É o pira da Dira. É da Nike, da Nike. Por um hein? Você tá mais. Olha o meu parceiro, o capitão. Caverna também já tá por aqui. Ele companheiro, meu parceiro, Alan Santa. Alan Santa, amanhã no teu setor. Hoje é no teu setor, já viu, maninho? Hoje o Passat Maratém americano. O bagulho vai doidar. Mas aqui o Passat. E o que? Pode crer, você merece um prêmio. E o Passat Maratém. O Diguinho chegou pro Clausing e falou: eu sou filho do mato, eu venho da roça. Não vou passar vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. E detonando! KR3 tá mandando mais um beat envolvente. Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente. Bum, bum! Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão. Para a luz, a passateira vai. Bum, bum! Balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito. Novinha, você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. DJ Lohan que tá tocando. Alô, meu amor. Porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão. E o casinho quase morre do coração. Bebê, gosto mais de você. Pega, parece o trem da fumaça, viu? Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais que você. Do que de mim, do que de mim. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, dá um grito, aê! E a macharada aqui tá valo e periquita. Vai jogando a mão pra cima. Joga essa mãozinha. Joga essa mãozinha que a pressão do caqueado. Vai no caqueado, caqueado, no gigado. No batidão, no batidão. Hoje é rock doido. Hoje eu vou para na gaiola. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Cê Senta pro classinho do jeitinho que ele vai ficar chapado, vai voltar. E toma! Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. É DJ Gilvan. É DJ Gilvan. Bora, bora, bora, bora, bora, detonando. Bora no batidão. Tem que ser no batidão, meu irmão. Do jeito que o Dianguinho e o Clayson dá valor. Alô, L, passateira, alô, carinha. Tá meio grau, tá meio grau. Já tá meio grau, tá meio grau. E o passado moral. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. E o Mac e o Pira veio no Passat. Hoje eles vieram conhecer o Passat. Até porque, meu irmão, essa história é... Está escrito em seu olhar que você não me esqueceu. Você... O que foi que ela fez, Angelo? Ela publicou lá no Facebook que eu tô ligado. Publicou em seu blog que ia sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembre dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. E o nosso lance como é que é? Nosso lance é virtual. Desce de internet, sem contato pessoal. Final. Eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada. Eu gosto da chavada, eu gosto da chavada. O Passat tá mil grau, então por que ficar em casa? Eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, eu gosto da chavada, meu irmão, porque ela é meu amor. Oh, meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ter. Qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Meu parceiro Iago do Rock. Não diz nada agora, é de ele, companhia do meu parceiro Bola. O cara do Faz Gostoso tá na área. Será que faz mesmo, hein, Dieguinho? Eu tenho pai também. Tantos na fila com grana e carinha passadeira, vai. Essa tem moral. Valeu! Mas eu estou sem, mas vou ter também. E aí? E aí? Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. É por isso, por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse é o Macaio Pirá. Ele é certinho pra casa. Não vai não. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. E bora, bora, bora, bora, detonando. E aí, meu amor? Freia tudo, meu Passat! Bora, bora, bora, bora, bora, detonando. Bora no batidão, bora no batidão. Eu duvido tu chamar a bandida que tá do teu lado aí. Chama ela, vai, e chama ela, vai. Vem, bandida, vem. E como é que ela já tá? Vem, louca de bala, maluca de bala, louca de bala. Oi, toma, vai. Oi, toma, toma, toma, toma. E toma, e toma, toma, toma, toma, agora vai. Para detonando. É muita pressão hoje. O responsa DJ Cleucinho. DJ Cleucinho. Você repartiu meu coração. E o quê? E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. E agora? Agora vejam só. O tem chegou. E o tiquinho do meu amor. Agora vejam só. O jogo virou. Hoje eu tô de rock com os amigos do rock. Hoje vira. Como isso não contou. E agora, Dieguinho? Agora vai sofrer na minha mão. O Dieguinho é responsa. E o Clailson? Responsa. É responsa. É responsa. Poderosa, super bis. Olha a tentação mesmo. Paulo Henrique, Paulo Calado. Hoje o nosso passate vai tocando no som bem reduzido pra você. É, DJ. E claro, a gente representando a nova lei da caça, meu irmão. E o Cross vai detonando. Logo vai chegar físico, o DJ Sassá Amaral e o bagulho vai doidar. Hoje não. Pra cima. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E o som do projeto junto com o Messi já falou. Esse final de semana eu não vou perder uma, meu irmão. Agora vejo o crossinho cheio. Como esse mundo gira, como isso não contou. E agora, mulher? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de viseu. O crossinho tá tocando uma rima. Meu DJ na parada. Passate humildade, valeu galera do nosso som aí. Alô Júnior, faz o caqueado, vai. Júnior caqueado, garoto. Fiz amor, no peito um vazio ficou. Fingi não ouvir. DJ Cleucinho, DJ Cleucinho. Quis aceitar, você nem ao menos tentou. Consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. E o quê? Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. E vai rolar churrasco. Super hot baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. E vai rolar churrasco. Vai rolar chamada. E o que? Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Vou relembrar agora o tempo do Ângelo da Tremidinha, viu, meu irmão? Agora tá. Parece aquelas camisas no varal, né, Lúcia? O homem treme demais. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo brinco. Olha meu parceiro Alan Santo, meu irmão. Hoje ele veio pra Icoraci, dali a chamada. Juntinho com o Capitão Caverna e claro. Daqui a pouquinho no Setor do Homem. O bagulho vai ser doido e americano. Sou galera do rock. Aqui no Passat. Bandido. Meu amor, meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. Vai tá. Todo vou tocar, todo, né? Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. Não vai resistir quando você ouvir. O Macaí, o Pise doida. Bate no peito e diz que é Passati. É pira, pira, pira, pira, pira, pira. Hoje o pira vai pirar mesmo. Faz o peito, Passati, vai. E sem o quê? Do rock, meu parceiro Calvin, o homem da carretinha, Zanadão também, a galera de Outeiro, meu irmão. Sonhei, encontrei em você. Bora lá, gostoso esse bar, cadê o bolo, hein? O jeito de me amar me faz enlouquecer. Ele é o que, mulher? Meu eterno amor. Bota fé. Não vivo sem te ter. Oh, oh. Yeah! Você nasceu pra mim, meu assim. Aí o Diego fala pra Carlinho. Sou das coelhetes, meu amor. Te amo tanto. É que o Dieguinho tá com conhece hoje, é, meu irmão? Meu assim, coelho. É só que libera. As melhores, as principais pra você. E claro, clássico vai relembrando. Viajando no tempo juntinho com o Passat. Bora Altair, pega essa viagem aí. Saques macaras que fizeram sucesso. E quando? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho. Bora, Pira, põe o nome de todo mundo logo aí. Traz aqui logo. Essa que é a parada. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Olha que a mulher mandou aqui, vem logo pra casa, senão tu vai apanhar. Mas o destino agora me faz viver, sentir. E o quê? Quando foi embora, não sabes como sofrer. Obrigado, meu parceiro, sou no projeto, meu irmão, valeu pela vina. Você, meu parceiro, Messi. O Messi diz que minhas noites agora são frias sem ti. Porque toda a galera da CDC também fala. Alô, pezão de coração. Já, já, já. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Volta, vai, volta, vai. Pra mim. E aonde? Aonde está? Tu tá no Passat, mulher! Bora, vai girando! 3, 2, 1! Júnior Calado Produções. Essa aqui eu só me lembro da mulher que o carroceiro levou. E hoje eu quero te sentir, ter você aqui. Nem meus sonhos, só vejo você. Esquece, vai, esquece, vai. Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Por quê? Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Olha, deixa eu abraçar aqui uma galerinha que com certeza tem moral com o Clausinho, meu irmão. É meu parceiro Macai, vai, meu parceiro Pira da Nak, meu parceiro Demiso, e claro, meu parceiro Luan da Quarema, tá na área. Alô, DJ Wallace, ele tá ali a chavada também. Alô, Sueli, claro. As passateiras, Sueli. Alô, Cid, passateira. Não tem história, não pode acabar. Volta logo, bebê, Preza Martins, o primo do Pedro, meu irmão Martins. Galera de Marapanita, um beijadão por aqui, valeu, garoto. Tamo junto. Vai, vai, vai. Manda a R15, todo dia como é. Todo dia eu quero te amar de novo. Hoje vai te sentir. Esquece, mulher! Esquece tudo! Bota lá que vem! Me por quê? Te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. É o Clausinho chegando, detonando tudo! Ouça, meu irmão! 1, 2, 3, e agora? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. O grande! Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E aquele? Orgulho de momento, não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Caiu sua primeira dama Ellen também, meu irmão. Nome, o gerente e claro, o cara do show pirotécnico, melhor do estado do Pará, Dieguinho do Al-Qaeda. Ele e a Carlinha também. Carlinha que dá total apoio aí, Dieguinho. Bom dia. Ainda tem o seu nome em mim. E eu também. Seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. E junto. Agora se libera tudo, aê! Como vou te esquecer? E que, se tudo me lembrar você. E que tá aí, vai! Amor! Tudo que a gente viveu. Não sei se pra você valeu, e pra mim. Pra mim foi bom. Foi bom demais, meu irmão, até porque hoje. Ainda escuto sua voz. E aquele? Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? E quando tu viu o passateiro, aê! O ar que eu respiro é você. E que? A luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Ficar o quê? Ficar pertinho de você. É como o quê? Se for menina. precisando de uma. Eu preciso de morfina. Falou, Ângelo, tá tremidinho. Pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, eu não vou suportar. É o vereador do povão, ele fala com todo mundo, viu, meu irmão? Menina. Tua boca me alucina. Eu vou doidar que o Caio e o Dieguinho já tá na área. Oi, vaqueiro. Traz, Dieguinho. Traz o meu búfalo. Dá-lhe a chifrada com chapada. E bora, bora, bora, bora, detonando. Treme, treme, treme, treme, tudo vai tremer. Dá um gritinho aí. Alô, Carlinga, faz o chifrinho aí. Chegou, todo mundo endoidou. Chegou, a festa já começou. A festa tá rolando e o meu búfalo tocando. No embalo desse som. E o Caio me endoidando. A festa tá rolando e o meu búfalo tocando. No embalo desse som. E o Dieguinho me endoidando no passote agora vai. Eu sempre digo, meu irmão, dou moral pra você sempre me dá moral. E claro, a galera do Búfalo do Marajó é uma galera que eu tenho um carinho muito grande. Valeu, Carilso. Você, meu parceiro Dieguinho, a Erle e a Carlinga também. Hoje que vieram prestigiar o nosso som. O som do moleque doido. O som dos moleques doidos. Valeu, tamo junto. Aqui na minha cama. Você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Ei. Foi com badalação que eu me apaixonei. Fazendo chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Marcelo da mídia. Olha o meu parceiro DJ Rony Pressão. Agora só pra você. É marcante, meu irmão. Hoje tem muita gente feliz curtindo o Passat. E claro, a alegria de vocês é a nossa, meu irmão. Aqui no tempo. Não vai trazer você. Tentar ligar o que fazer. É o fim, não dá mais. Hoje o nosso amor se esconde. Hoje eu tô de rock com meu tiozão. Hoje ele deu uma forra, viu, meu irmão? Quanto sinto tanto frio, eu me apaixonei, será que vou te esquecer? E hoje eu vou. Eu vou insistir, não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama, também faz muito frio. No ataque, só mano dizer tudo que. Hoje tá tudo ao vivo, viu, Dieguinho? Tá com o pendrive aí já? Duarte, DJ. Hoje eu não vou dar mole. Esse som é mais forte em mim, junto com o Salomão na direção. Já vai sair daqui escutando o CD. Alô, Clailson. Olha meu parceiro, o Cabe da Carretinha, Danadão também. O cara é de Outeiro. Meu parceiro, o cara é pressão também. Alô, galera. Os brothers. Os brothers. Os brothers. E detonando. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer. É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? E hoje forte, forte. Vou insistir. Júnior Calado Produções.